Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Saudos desde a edición número 106 de Off Mental. A Sociedade Cooperativa Cultural Materiali Sonori é un selo discográfico italiano independente, un laboratorio musical, teatral e cultural en activo desde 1977, fundado oficialmente o 15 de febreiro de 1979 na Toscana, en San Giovanni Valdarno. Desde o principio, se caracteriza pola súa dimensión internacional, a súa vocación pola música contemporánea, o rock experimental, a música étnica, as músicas fronteirizas e do mundo, que moitas veces superaron modas e xéneros, músicas instrumentais, pero tamén cancións, e músicas de apoio a textos poéticos, bandas sonoras para o teatro, cinema e sons de fusión. O selo Materiali Sonori está dirixido actualmente polo matrimonio Francesca Periaccini e Gian Piero Bigacci, e o irmá deste último, Arlo Bigacci, un dos principais actores na parte artística do selo, do que teremos ocasión de falar ao longo deste especial que comeza aquí, nesta edición número 106 de Off Mental. Thank you. Escoitábamos Pretoria Way do álbum Vivo, publicado en 1988 por Materiali Sonori, como non, nunha formación para esta ocasión composta por Gianpiero Bigacci, creador do selo discográfico, xunto co seu irmá Arlo Bigacci, que tamén está aquí, acompañados por Paolo Lotti e Stefano Saletti. Materiali Sonori navega polo mar planetario da música desde os primeiros contactos cos alemáns Embryo e con Shy Records de Nova York, até os vínculos cos selos belgas Cramed Disc e, claro, outro dos grandes selos belgas, Les Disques du Crepúscule, ademais das relacións que teñen coa mexicana Independent Recordings. Selo discográfico este último fundado por Steve Brown, dos Tuxedo Moon e Carlos Becerra, nun claro propósito, por a disposición do público música de cualidade a prezos asequíveis coa intención de afrontar a actual crise da industria discográfica. Materiali Sonori bautizou, dalgún xeito, a principios dos anos 80, algúns dos grupos fundamentais do novo rock italiano da época: Litfiba, Neon, Knife Orchestra, Kudu ou Novalia. Thank you. Era a formación Novalia, coa peza Descripzione di unha Battaglia, que estaban Federico Festuccia, Paolo Miatto, Encho Renda, Arlo Bigazzi, como non podía ser menos, Raffaello Simoni e Stefano Saletti, tirado do álbum Sabir, publicado por Materiali Sonori en 1990. Materiali Sonori, ademais de impulsar a grande cantidade de artistas patrios, como ben teremos ocasión de comprobar, e era o caso de Novalia, produciu e distribuiu, e aquí unha das facetas tamén interesantes da marca, prestixiosas obras musicais creadas con algúns dos artistas máis importantes da vanguarda musical mundial, como é o caso de Brian Eno, Duruti Colum, Steve Brown ou Blaine Reininger dos Tuxedo Moon, John Hassell, Roger Eno, David Sylvian dos Japan, Roedelius, Hans Joachim Roedelius, Harold Budd, Wim Mertens, Héctor Sassou, Bill Laswell, Nusrafate Ali Khan, Dissidenten, Ana Domino ou Control Bleeding. Eran os Control Bleeding dentro do álbum GAC, unha especie de compilatorio da súa faceta máis ambient, dentro de todo o que pode dar o universo desta curiosa formación. E escoitábamos a peza de Peacock, música para 4 guitarras, publicado en 1990 polo selo italiano Materiali Sonori. En ese camiño de produción do propio e da posta pola distribución e produción incluso de material internacional, como vimos no caso dos Control Bleeding, se chega á produción propia de traballos interesantísimos, como é o caso de Alabastro Eufórico, de Arlo Bigacci con Cuarteto Euforia, así como o proxecto multimedia do propio Arlo Bigacci con Chiara Capelli. O proxecto titulado Solitari Comunanche Digitali, Voci dalla Rete, que son músicas que acompañan fragmentos de literatura inseridos a súa vez en pezas visuais. A música e as imaxes foran gravadas neste caso e reunidas en marzo e abril do ano 2020, onde cada un dos participantes no proxecto Solitari Comunanche Digitali, Voci dalla Rete, participou dende a súa propia casa, cos medios e co estado de ánimo que tiña naquel contexto da crise sanitaria da COVID. Cari belli, abbiamo voglia di declamare poesie. I poeti non cambiano il mondo. No, non cambiano proprio un bel niente. Anche quelli ribelli, gli incazzati, gli impegnati capelli al vento. Ma che? La storia li cancellerà con un fregaccio. Ma non è compito dei poeti cambiare il mondo. Il poeta indaga, azzarda, interroga, affila domande, ti assedia, non dà risposte. Le pretende con la sua unica forza, la parola. Un'arma inceppata. Cosa siamo diventati? La parte peggiore di noi stessi, individualisti, cinici, bellicosi. Dovremmo essere responsabili l'uno dell'altro. Non è forse questo essere umani? Sottoprodotto di uno stile di vita che ci ossessiona. Resi fragili dall'egemonia dell'economico, svincolati da ogni morale, da ogni etica. Frastornati dal miraggio di una felicità perpetua. Pronti a esigere diritti senza alcun dovere. Falsamente trasgressivi. Impauriti. Sono più le cose che ci spaventano di quelle che ci minacciano veramente. Migranti, zingari, furti, omicidi, furti, migranti, zingari, omicidi, stupidaggini! L'ingiusta ripartizione delle risorse, l'imbarbarimento di valori, stili di vita, l'assurdo sceno squilibrio di un consorzio umano diviso in pochi privilegiati e una moltitudine di pezzenti. Questo dovrebbe farci paura. Quello che dovrebbe farci orrore è l'incapacità di immaginare il futuro, costruire nella testa un riscatto, pezzo dopo pezzo, inchiodati al presente da una depressione che ci paralizza, disorientati da un sistema che non convoca i giovani, non li considera, non li chiama per nome. Quello che dovrebbe farci orrore è l'industria dell'informazione che non dice più niente perché dice di tutto. Racconta verità troppo simili ai nostri desideri. Ci fa accettare crimine e ingiustizie sociali come fenomeni naturali. Il buon senso è diventato un cedimento. Studiare, riflettere, discutere, discutere, studiare, riflettere, riflettere. Una debolezza. Invece di condannare il sistema che provoca la tragedia, attacchiamo le vittime della tragedia. Ci spaventa il transito degli esclusi dal destino, la convulsione di vite che scuote i confini. Abbiamo paure sempre più grandi che pretendono di fronteggiare speranze sempre più grandi. Gli inutili di psss dovrebbero farci orrore. La location, gli influencer, il personal shopper, la wedding planner. Il nome di un tizio sulle mutande, una società pietrificata dal mantra della crescita capitalista. Finanza, lobby, liberismo, caste, privilegi, questo dovrebbe farci paura. Clickbaiting, fake news, reality, startup, trend, fashion blogger, hard, soft, harsh, web. Ma chi li ha tagliati i cedri in Libano? E dei campi di papaveri e di lavanda della Val d'Orcia che cosa ne faremo? E un tè a Baghdadi lo avete mai preso? Quando ingiallivano le foglie. Ben, xa avisamos ao principio do programa de que estou a dar moito de sí, e aquí temos un deses exemplos. Arlo Bigacci, que como vedes é un nome que se repite ao longo do programa, un dos fundadores do selo, por outra banda, con, en este caso, Chiara Capelli, actriz, declamadora, co aviso de que únicamente escoitastes unha parte do proxecto, xa que hai outra que o vídeo. Así que vos animamos a procurar, xa sabedes donde, pues, esta peza, por exemplo, que se titulaba Caribelli, publicada no ano 2020 por Materiali Sonori, claro, dentro dese traballo, no contexto da pandemia do COVID, titulado xenéricamente Solitarie Comunanche Digitali Voci dalla Rete. Non podemos resistirnos a escoitar outra das pezas. Era a peza Filo con Arlo Bigacci e Chiara Capelli na recitación dentro deste traballo colectivo titulado xenéricamente Solitarie Comunanche Digitali Voci dalla Rete, publicado en Materiali Sonori no ano 2020, logo dun proceso de crowdfunding. Son 5 pezas das que escoitamos hoxe no programa 2 e das que vos animamos a investigar porque xa decimos que é un proxecto audiovisual. Tedes que ver eses vídeos. Off Mental. A cara B da música. Outro dos traballos interesantísimos que reseñamos e no que nos pararemos ao longo deste especial ou especiais, vaya vostedes a saber porque isto me dá que vai durar máis de un programa, ese outro traballo que me refiro é un dedicado ao poeta e dramaturgo revolucionario ruso-soviético Vladimir Vladimirovich Mayakovsky, unha das figuras máis relevantes da poesía rusa de comezos do século XX e iniciador do chamado movimento futurista ruso. Nada que ver co movimento futurista italiano de Marinetti. Falaremos aquí de unha serie de traballos que ao redor desta figura se publicaron no contexto dos 100 anos da Revolución Rusa, que aconteceu, como ben sabedes, 8 de marzo de 1917. Quando si parla della vita di un poeta, se non è una biografia, possiamo farlo in qualsiasi modo. Per un poeta si può navigare liberi nella cronologia, si possono mettere nomi, luoghi, date. Non è obbligatorio farsi dal principio, anche se non è obbligatorio farlo neppure nelle biografie. Guardaboschi. Amò la madre. Ebbe due sorelle. Nacque a Baghdati, un paesello costruito sulle sponde di un torrente di montagna. Dove c'è il ponte? Su, un po' più a destra, verso i monti. C'è una casetta in travi di castagno. Ha una scala in pietra e le tre stanze di cui è composta hanno le finestre a sesto acuto. Ecco, lì è nato Vladimir Vladimirovich. Per i monti e i valichi, dove soffia il vento fra le rocce. Oppure se ne stava pigramente in giardino, dopo essersi riempito le tasche di frutta e aver preso qualcosa ai suoi cani. Si sdraiava sotto un albero, con i cani sempre accucciati accanto, e leggeva. Leggeva Agafia allevatrice di polli, Veglie alla fattoria presso di Canca, Don Chisciotte. Si costruì una spada in legno e un'improbabile armatura. E come l'ingegnoso Hidalgo correva a guerreggiare in verosimili battaglie. A volte, nelle sere d'estate, se ne stava a scrutare il cielo, confrontando le costellazioni sulla carta astrale allegata al Vakrugmira. L'aritmetica gli era ostica. Gli sforzi della sua mamma erano praticamente inutili. Ma perché doveva contare pere e mele da suddividere tra i bambini, mentre lui avrebbe vissuto offrendole e ricevendole, senza mai contarle. giorno partì e andò a studiare a Kutaisi. Ginnasio, esame d'ammissione, promosso! E iniziò a nutrire dubbi per il vecchiume, il religioso e anche le regole. Disegnava bene, tanto che tutti si convinsero che da grande sarebbe diventato pittore. Poi il padre morì. Sulla sua fronte si disegnò una ruga che divenne un segno indelebile. Si trovò a crescere in fretta Vladimir Vladimirovich e dovette darsi da fare. Partì per Mosca, con la madre e le sorelle. Mosca era grande. Qualcosa sarebbe accaduto. Passato Tiflis, iniziarono cose strane. La sabbia, dapprima comune, poi desertica, senza terra, e infine grassa e nera. Oltre il deserto, il mare, che lecca la riva con il sale bianco. Lungo la riva, cammelli bruni che camminano strappando cespugli privi di foglie. Di notte cominciamo a vedere costruzioni da selvaggi, come nere cavità da pozzi frettolosamente rivestiti d'assi. Gli edifici coprivano tutto l'orizzonte, ci correvano incontro, si arrampicavano su per i monti, si allontanavano nello sfondo, si affollavano. Mulini a vento all'orizzonte, boschi in colori di betulle, torri di ferro nelle stazioni. Apparve Mosca. Vide molte cose, Vladimir Vladimirovich, e molto ebbe da ricordare. Шумики. Шуми и шумищи. Эхом города проносит шумы на шепоте подошв и на громах колес, а люди и лошади — это только грумы, следящие линии убегающих коз. Проносят девоньки крохотные шумики, ящики гуля пронесет грузовоз. Русак прошурщит в сетчатой тунике, трамвай расплещет перекаты и гроз. Все на площадь сквозь туннели пассажей плевать каналами перекрещенных дум, где мордой перекошенный размалеванный сажей на царство базаров коронован шум. La infancia e Sumiki, dúas pezas concatenadas neste traballo titulado xenéricamente Mayakovsky, il futuro viene dal vecchio ma ha Il respiro di un ragazzo, pubblicato nel 2020 por Materiali Sonori, obra de Arlo Bigacci, contrabassista e produttore, e di Chiara Capelli, actriz che interpreta con la sua voce os poemas e textos referidos al poeta russo Mayakovsky. Un trabajo que me parece suficientemente interesante como para remitirvos a todas y todos o vindeiro programa, donde faremos una segunda parte de este especial y nos recrearemos en este doble CD, un primero de ellos poemas recitados, música, y el segundo instrumentaciones de alguna de las piezas del primero CD y algún que otro agasallo que cae por ahí. Tenemos ocasión de pararnos y disfrutarlo porque vale la pena. Quedades pendentes para esa cita. Outra das facetas dos grupos de artistas do catálogo Materiali Sonori é que algúns deles indagan na música dos novos clásicos, son grupos especializados na interpretación de grandes obras. Neste camiño atopamos formacións especializadas como Harmony Ensemble, Arkea String ou instrumentistas pianistas neste caso como Arturo Stalteri ou Giancarlo Cardini a través da música de Nino Rota, Gavin Bryars, Frank Zappa, Jimi Hendrix, John Cage, Luciano Berio, Terry Riley, Charles Ive, Philip Glass, George Gershwin ou Ryuichi Sakamoto. o tema principal da banda sonora do filme The Sheltering Sky, o Ceo Protector, música original de Ryuichi Sakamoto, interpretada neste piano solo por Arturo Staltieri no álbum Flowers, publicado en 1995 por Materiali Sonori. Neste traballo había pezas de Claude Debussy, Chick Corea, Phil Glass, Daryl Way, Sakamoto e o propio Staltieri con pezas como esta Un Nocturno. De maneira paralela á súa actividade discográfica, Materiali Sonori desenvolve o proxecto desde os anos 90 Sonora, unha serie de rexistros de investigación, monografías impresas e arquivos web. Materiali Sonori conta actualmente cun catálogo de máis de 400 títulos, moitos deles presentes digitalmente nas webs especializadas máis prestixosas de todo o mundo, dispondo ademais dun sitio propio de distribución discográfica, o chamado The Big Catalogue. Canto a Administración dos Dereitos de Autor ten unha relación editorial exclusiva coa súa propia asencia, Materiali Sonori Edizioni Musicali. Materiali Sonori é tamén, e sobre todo hoxe, unha asencia de promoción, produción e actuacións teatrais e musicais en directo, colaborando cos festivais e teatros italianos máis prestixiosos. Imos ouvir outro dos exemplos importantes dos últimos anos canto a produción potente de Materiali Sonori. Trátase de La Passione, un traballo do ano 2018 que se hai publicado en 2019, realizado por Arlo Bigacci e Stefano Saletti. A idea nace do proxecto de fusionar as linguaxes e estilos contemporáneas cos sons da tradición mediterránea e do Oriente Medio. Trátase de buscar emocións que tenten representar o sofrimento de Cristo fusionando os sons tradicionais con os sons electrónicos actuais. O resultado é o seguinte. Prociogli Barabba, Libera a Barrabás, unha das pezas do proxecto La Passione, publicado por Materiali Sonori no ano 2019, coas músicas de Arlo Bigacci e Stefano Saletti. Materiali Sonori é hoxe tamén un centro de produción de vídeo e cinema coa estrutura Materiali Sonori Cinema, un área de produción e distribución de cine independiente. Trátase da fusión da experiencia artística innovadora como selo discográfico coa experiencia en curtametraxes, documentais e videoclips independentes. En 2012, a Cámara de Comercio de Arezzo otorgou a Materiali Sonori o Premio Lealdade ao Traballo e Desenvolvemento Económico pola promoción, producción e realización de prestixiosos eventos musicais e teatrais que nos últimos anos converteron a compañía nun prestixioso laboratorio de cultura. En 2014, a Casa de la Música de Faenza concedeu a Materiali Sonori a placa polo compromiso constante cos temas de resistencia e liberación nos proxectos musicais. E con esta música que soa, despedimos esta edición número 106 de Off Mental, primeiro dos capítulos dedicados ao selo italiano Materiali Sonori. Un dos efectos colaterais dese traballo transmedia dedicado ao poeta ruso Mayakovsky foi este Alfabetieri Mayakovsky, publicado en abril deste ano que está a piques de finalizar, 2022. Volvemos a topar aquí a Arlo Bigacci, nos arranxos Flavio Ferri e na fotografía Lucia Baldini. Ficades con este poeta extinti. Todos os detalles no noso blog offmental.blogspot.com. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo o pequeno monstro. Grazas pola vosa atención. Ata o vindeiro programa. Thank you. foi Off Mental, a cara B da música.